3:45, alternando Campinas. Taxa direita em via Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1011, TAM 3145. Gente, muito obrigado, 1011, um bom Natal, senhora. Obrigada pra você também. Alfa, da Juliette, azul 6908. Azul 6908, fica atento ao início de táxi do TAM, ingresso Juliette, portão 1. Ingresso Juliette, cara, atento, portão 1, 6908. Cinco mais, segue lá no salão do sete senador, via todo o chefe, para a sessão a 1 mil pés. Gente, mantenha mil pés, corredor axé, novembro em que Mike. Vai manter mil pés, corredor axé, novembro em que Mike. Sim, desça com referências visuais, Juliette Radar. Salvador 5364, pode prosseguir na descida? Agora o centro Recife, frequência 12685. Quilômetro Oscar, desça com referências visuais. Quilômetro Oscar, frequência livre. Juliette Serra Tango, desça com referências visuais, frequência livre. 1833, eu não tenho nada do senhor aqui no sistema. Vou verificar, eu já te passo uma posição. Tá ok, vou verificar com a companhia também, obrigado. Alfa, ponto de espera, vai chamar 2895, ajuste 1011. Com a parte mundial, com a parte 1895, 1011, 1077, coordenando com a equipe de solo, assim que o Boeing da companhia passar sua retaguarda, pode iniciar, está autorizado o início do pushback de acionamento do 09. Eu vou fazer o tráfego da companhia, está autorizado o voo no 077. TAM 3217, plano para a cópia com fins. Passarela do 2231, pronto para copiar barreiras? Pronto, 2231. Barreiras aprovado, nível de voo 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo, Cogibo, após direto, a primeira posição que é VATAP, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5177, 5177, e o controle 119, decimal 8. Autorizado 180 para barreiras, conforme o plano, decola da 10, Momo, código WhatsApp, com curva esquerda após a decolagem, 5177, o transponder 198, controle 2231. Tá correto, chama para posicionamento. Usaremos. Azul 9131, pronto para cópia Campinas. Prossiga. Campinas aprovado, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5425, 5425, e o controle 119, decimal 8. 360, Upper Zulu no 6, da El, Leda, com curva à direita, 5425, 1198. Correto, chama para pushback e acionamento. Mais uma vez. TAM 3217, pronto para cópia? Autorizado NEA e mantém cabeceira no zero. Nem mantém, está 10, 3, 1, 4. Doro, boa noite. Boa tarde, livrou a pista. Firme? Boa noite, 5, 5, livrado. 1755, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamado da Juliette, 7. Pronto, 3145. 3145, autorizado a decolar, pista 10, vento 1, 90 graus, 90 nós. Colagem autorizada, pista 10-314. Salvador, boa tarde, bom 399, ponto de espera da 1-0. Bom, na 399, mantenha ponto de espera. Ponto de espera, 399. 0 na chegada a Mari, o azul 4206. primeira curva direita após a decolagem. 5164 é o código, 1198 é o controle. Cabeceira 1-0. Ali mantém na cabeceira 1-0, 3-9. Nada é o Leda, posso Leda voa Prive. 3217, atual 5164, controle 198. Correto, champion, puxa o estacionamento. Combinado. Solo Salvador, voo 077 para o táxi, 153 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Campinas? Afirmou. Ataques autorizados via Pátio, Índia e Alfa. Porta de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste 10011. Livre táxi via Pátio, Índia e Alfa, no porta de espera 1894, ajuste 1011. Boa tarde, boa noite, 077. Puxa, vem o estacionamento 2231. Autorizado 2231, no chão para início de táxi. Chamará. O gol no 755, para o projeto. 755, aguarde mais alguns instantes, vai dar passagem ao Boeing da companhia, que já está taxiando, e após vai prosseguir para o portão meia dúzia. Gente, a passagem, após segue para o meia dúzia, 755. Dá para avisar algum tráfego? Avisa, está avisando. Certo. 9, decimal 8. 9, 8. Salvador, Fran 3145. 3145, contato radar. Grupo nível 380, perfil da El. 380 da El. 3 da El? Foi da El. Autorizado de colar pista 90, ventuno 30 graus 099. Ele decolar pista 309. Salvador, boa tarde, Bono 077, próximo ao ponto de espera da Bono 0 Pro. Bono 077, mantém o ponto de espera. Sim, você manter o ponto de espera, Bono 077. Gripe 5364, livre pouso na pista 0, vento 130 graus, 099, confirme, baixado travado. Afirmo, grato pelo questionamento, baixado travado, livre pouso 90 para o Gripe 5364. 7 novembro, aqui Mike, prossigo com efeitos visuais, modifique frequência com 2345. Poderia informar o tempo de voo? Estimando 1 hora e 20 minutos, novembro, aqui Mike. Eu vou ficar bem assim, na posição ainda com Índia. Frequência livre. O meu ótimo, bravo. É, amor. Controle Salvador agora 399. 399, contato radar, grupo nível 360, perfil da El. 360, perfil da El, agora 399. Prossiga. Teria alguma posição no plano, por gentileza? Eu vou pedir para o senhor entrar em contato com a companhia, porque eu verifiquei junto ao CLS, não tem nada apresentado do plano do senhor, aqui no meu sistema ainda não tem nada, e provavelmente não tem nada com o centro também, provavelmente não tem nada com o centro Recife. Então eu vou pedir para o senhor entrar em contato com a companhia para verificar onde foi feito esse plano, porque de repente o senhor me falando onde foi feito o plano, tem como ainda até a gente tentar ver o que aconteceu, mas por enquanto eu não tenho nada mesmo aqui. Okay, obrigado. Salvador, boa tarde, 35364, livrou, não se escuta. 2000 pés, ajustou o time, 01 na forma do localizador. Peço para 2000 pés, ajuste no 01, reportará estabilizado azul 4206. 364. Bombo 077, decolado ao 57, controle 119, decimal 8, bombo. 198, voo no 077, boa tarde. 2197, posição 2, pushback. Autorizado, 3217, amplia de start. Autorizado, 17. Vai cruzar no 40 agora. Controle Salvador, boa tarde, voo no 077, passando 1600 da EL. 3145, aguarde transferência de comunicações. Olá. Voo no 077, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. Subindo para o nível 360 no perfil da EL, voo no 077. O Quebec tem a lista com referências visuais. Frequência livre para coordenação com os tráficos. Já está pronto para ir de táxi? Hotel Oscar Tango, está autorizado em início de táxi, peço que o senhor fique atento apenas ao Embraer, corrigindo, a TR da Trip, que está ingressando no pátio nesse momento, no pátio 3 nesse momento, chame para ingresso no pátio principal. ...45, passa nível 1960, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13325, boa viagem. 3-5-1-3-3-2-5, 3-1-4-7. Aqui na posição 62, estamos chamando na posição 4 ou 3, que é próximo à aeronave à frente. Pode prosseguir na onde estiver sinalizador, porque muitas vezes acontece de estar errado aqui no nosso sistema, aparecer errado a posição. Mas siga o balizador. Sim, Strip. Grato pela informação, Hotel Escatango, vou ingressar a retaguarda na posição 3 e quando eu tiver livrado sua área, eu reporto. Gol 9280, tá na minha escuta? Prossiga 9280. Só pra informação, já tô com o plano do senhor no sistema, já tá com o transponder, vou coordenar apenas a rota com o centro. Mais um minutinho, eu já te pago a cópia. Tá ok, então, na sua escuta. A aeroviolência é o 110. Afirmativo, graças pela informação, só vou confirmar a rota com o centro e já te pago a cópia. Obrigado. Localizador azul 4206. Campeonato de aproximação, chame torre 1895, composto. Torre, confirme 1895. 1895. Sente para 206, até lá. Campeonato 3217, vai iniciar no 02? Tira de última hora uma modificação, tem que passar uma nova informação. Tá ok, então chame novamente para o push. Tá, obrigado. 09, altímetro no 09. 7, ajuste o altímetro no 01, azul 4206, autorizado pouso, pista 10, tem baixo travado. Cartão, autorizado cruzamento do pátio principal, chame na Lima. Quatro mil pés, ajuste o altímetro no 01, vigilante. 4 mil, pegada morte no 01, gol no 96. Voo 399, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12251, alterno 3325, boa viagem. 351, 3325, obrigado. Não haveria condições de voar na proa de VATAP para minimizar o nosso atraso, senhor? Oi, VATAP. Muito obrigado, 3-1. Diga. Confirme o destino. O que deseja voar? Aceone 0122. T560, desça para 2000 pés, o altímetro no 01, deforme o localizador. 2001, deforme o localizador. Salvador, Mike é com Vito agora, 14 milhas fora. Mike é com Vito, voe na proa da rotatória, informe visual com aeródromo. Chamara visual com aeródromo, Mike é com Vito. Para o próximo. Para o próximo, toque 217. 217, para o próximo. Descartando cruzar a pista, a situação na frente de voltar. Sol 4206, Sol 03, livra direita, Sol 121, decimal 9. Ao livrar direita, chama Sol 219, azul 4206. Delta 90, confirma o tipo de equipamento? Salvador, boa tarde, azul 4206, livrando a pista, intersecção Fox. Azul 4206, ataque civil, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão 8, azul 4206. 29280, pronto, cópia? Pronto. Para Confins 360, via uniforme de luz 16, aerovia, saída da El, após da El Leda, após da Leda Bridge para interceptar aerovia. Controle 199.8, responda 5454. Autorizado com 360, saída da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 16. Controle 19.8, aciona 5454, voo 9280. 1, alterna 1-3325, boa viagem. Centro Recife em 1-251, alterna 1-3325, voo 077, boa tarde. Ele chamará para o táxi 9280. Azul 9131 na escuta do solo? 9131. Confirme estimado para pushback? Menos uns 5 minutos aqui, o azul 9131. Excelente, obrigado. Solo Salvadora, muito boa tarde. Azul 6919 com a Oscar, autorização Campinas 340. Passagem 999, autorizado 340 para Campinas, de uniformes Luz 16, cola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. A Bridge intercepta a aerovia e segue conforme plano. Controle 199.8, responda 5433. Afirmativo, está autorizado Campinas, no nível 340, via Upter Zulu 16, decolando da El Leda Bridge, receptero via, controle 198, aciona 5433, o azul 6919. Correto, 6919, para o pushback, senhor. Chamará, muito obrigado. Salve 3217 para o táxi, Alterna Guarulhos, família 3:30, com 161 ao bordo. 2117 no ponto de espera, chame 1895, que na caminhão, esmovou. Entre com 1011, autorizado, ponto de espera 3217. Quer com o Vitor, visual com o aeródromo? Afirmo. Chame tu, 1895, bom pouso. 1845, grato. Torre Salvador, uma boa tarde, estou tranquilo. Tá 3560, cheque o trem, livre pouso no 10, vento no 40 graus. Com o no 1 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso no 0, 3560. 3217, quanto espera da 10 pra. Só o aeronave da companhia na final? Tá visual. Após o Airbus da companhia na final ali, mantém no 0, 3217. Tá ciente, após a aeronave na final ali, mantém 3217. Torre Salvador, Fator meu, Mike Acubito. Mike Acubito, ingresso na final da 17, a partir de 3 milhas. Voltará a final de 3 milhas, Mike Acubito. Então 3560, solo 09, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 12, 9, 3560. Para 2000, gol no 925. Azul 91 no 31. Autorizado para o pushback, acionamento da azul 91. Chame para o táxi. Livre, puxa, aciona 91, chama táxi. O Mike Acubito, livre pouso no 7, vento no 30 graus com 99, altímetro no 0 no 1. No 0 no 1, Mike Acubito, livre, grato. 3217, livre decolar da 10, vento no 30 graus com 99. 60, taxi via Alfa. Juliette, posição 3. Prossiga. Possibilidade de coordenar com a Centro Recife, após o ataque, se pode voar para o destino barreira. E qual é a nossa proposta? Alguém para a direita. Vou direto, Barreiras. Ok, muito grato, 2231. 217, decolada 11-1, controle 1-9-8, bom voo. Bom trabalho, senhor. Salvador, TAM 3217, você escuta. 3217, boa tarde. Contato radar, sou bem o 360 do Judão. 360 da El. Pátio 4, Mike Acuvito. Pátio 4, Mike Acuvito. Pátio a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 20. 280, taxi a Índia, no ponto de espera foi 1 na noite, decimal 95, ajuste 1011, bom voo. Lever taxi Índia, no ponto de espera da 10, torres 895, bom serviço, 9280. Covita, na frequência da torre, prossiga. Nível 385. Confirme quem mudou? 755 da Gol. Chegou no 755 com fins, nível 360, pronto, cópia? Pronto. Pronto, prossiga. A vista, Gol 1925. Grande aproximação, chame tua, 10895, bom pouso. Obrigado, senhor. 10895, gol 9925. Foda 540, menina. Salvador, TAM 3190, informação Oscar. Terra baixou e travou, gol 1925. Boa tarde, 1925, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nas, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, pista 10, gol 9131. Utilizar o Simtax 9131. Positivo. Salvador, boa tarde, gol 9280, no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, 9280, visual com a aeronave da companhia na final. Afirmo, visual. Após a aeronave da companhia na final, ali mantém 10, 9280. Após a aeronave da companhia ali, mantém 10, gol 9280. 925, solo 17, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Frequência livre, Mike Eco Vitor. Boa tarde, Bruno 925, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai informar antes da Juliette, no 925. Claro, táxi azul 91315, a bordo, autonomia de 0320, alterar na Ribeirão Preto. Zero. Chama agora o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 288, boa. Pontera 1895, confirma azul, 91. Afirmo, 1895 na ponta de espera, QNH 1012. Sim, ajustado no 012, azul 91. Salvador, gol no 755 para pushback acionamento no gate 06. Agilizar para o portão 9? Vamos agilizar para o portão 9, gol no 925. Maravilha. Gol no 755, aguarde a companhia passar a retaguarda após ser autorizado para o chegar em acionamento. Aguarde a companhia retaguarda e após inicia o gol no 755. Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 525, 3325, boa. Salvador, é o gol 9280, boa tarde, decolado 2000 para o 360 Natael. 9280, contato radar, subiu para o nível 360 do Judel. 360 Dael, gol 9280. Azul 6919. Autorizado 699, pushback, acionar, chame o táxi. Autorizado, chamará 6919. Boa tarde, Bravo Luiz Caché, o porte. É autorizado no meio pés, corredor Axé. Decolador 17, primeira curva direita. Controle 19, decimal 8. Transponder 01, no meio. Bravo que Luiz chama para acionamento, ajuste 1011, morro. Um 31 na Lima, mantenha no zero. A Lima, mantenha no zero, 9131 da Azul. Autorizado para o táxi.

O azul 9131, 1200 pés em subida, da El. 9131, contato radar, turbo nível 360, perfil da El. 360 no perfil da El, 9131. Atingida 3000, TAN 3190. Desça para 2000 pés, informe no localizador. Descida para 2000, usará estabilizado, TAN 3190. Bravo, pronto para o táxi. Altimetro 012, livre táxi, chama para ingresso. Táxi, o azul 6919, 87 a bordo, autonomia de 4,35, alterna Ribeirão. 919. No ponto de espera, chame a torre 1-8, 10-95, a gente ganhou, morou. Guiões, ponto de espera, 1895, obrigado, boa. 969, 1-9. Interceptando localizadores, visual com a pista, TAN 3190. Prédio de aproximação, chame torre 18895, bom pouso. 18-9514, TAN 3190, obrigado. Bom trabalho, bom Natal. Igualmente, bom Pai Noel. Salvador, uma boa tarde, o azul 6999, ponte espera pronto. 9-1-9, a linha decola da 1-0, ventuno 3-0 graus com 9-9. A linha decola da 1-0, o azul 6-9, 1-9. Boa tarde, é o gol no 755, ponto de espera. Boa tarde, é no 755, mantenha o ponto de espera. Sim. Boa tarde, torre TAN 3190, passando Índia Serra. Boa tarde, 3190, ventuno 20 graus com 99, altímetro 1-0-1, guarde pista livre. Segue na aproximação, TAN 3190, 1011. O 9280, chame Recife na frequência 1251. Torre 51 Recife, 9280, obrigado, até amanhã. 3190, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso, pista no 0, tanto 31, 90. Azul 6919, decolado aos 28, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa, azul 6919. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 6919, decolou na Dael, passa mil pés. 6919, submantenha 340, vigilância. Estação 340 da El, com azul 6919. Papá, boa, prossiga. Confirma parte que se encontra a pista aqui da bola. Ok, Oscar Papá, papá autorizado para São Simone, do 360, de uniforme Zulu 10. Decola da pistão no 0, primeira 1-7, decola da 1-7, primeira curva à direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Brilha, após Brilha, intercepta o uniforme Zulu 10 e segue conforme plano. Controle, opera em 1-9-8, transponda 5501. Correto, Oscar, papá, papá. Confirme o PLB, autonomia. Gente, chame a torre. Em 1-9-8-9-5 para acionamento, ajuste 1012, bom voo. Abidão. Ali decola o voo no 755. Zero Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette 1-1 é o portão, tá? 3-1-1, na frente. Acho que o papapá tá sabendo não. Quem é? Qual o nome da pessoa? Já vou verificar aqui e manter a minha escuta pra gente ver. Paulo, Salvador. Boa tarde, 3567, informação Oscar. Boa tarde, 3567, para Brasília, nível 380, prepare a arbórea, aguarde cópia. Guarda cópia, 3560. Em pés via corredores, o quilo que vai ser. Livre ingresso, repartilhado e pronto. No 755, decolado aos 31 no controle, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle Salvador, agora no 755, boa tarde, passando 1500 pés. Boa tarde, no 755, contato no radar, subo ao 360, vigilância. 360, vigilância 755. Então, o Índia 2 vai me reporte para o Baboso. Ah, reportará, eu estou na busca. De 113 com 11 nós. O colega tá chegando aí, tá na entrada, falei com ele de salvar aqui. Muito obrigado, feliz Natal aí, tudo bom. Mike Luiz, que confirma sobrevoo via corredora Chance. Sente livre decolar da 17, vento 120 graus com 0 nosso. Beleza, ok. Salvador, o gol 385. 1395, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, identificação. Última 8, bom voo. 119 do Cumal, volte 8 para o Bravo Clube, grave até o Grão. O 6909. Índia Delta Papá, ciente, prossiga via corredores aceitando tráfego anteriormente pago, que no momento está 2 milhas para lá. Azul 6919, chame Recife em 1251, não termo 3325. 251, 3325, boa. Azul 6919. Salvador, muito boa tarde. Contação com o Bravo, Kilo Luiz, que decolou de Salvador. Está a sua escuta. Bravo Kilo Luiz, no meu pé, corredor chefe. Afirmativo, Bravo Kilo Luiz. Contra Salvador, Índia Delta 9, ponto ideal de tiro. Índia Delta November no seu ponto ideal de descida. Ok, Índia Delta November. A critério é descida, sem tráfego, vai prosseguir frequência livre. Descida, boa sorte. Índia Delta Papá, agora visual para o aeronave. Doutor Salvador, está passando o VBN aqui, mais para regresso, mantendo no 1500 pés, arca do 0127, na magnética 058, controle tarífico. Cliente, novembro, Yankee Mike, prossegue em condições visuais. Somente para sua informação, temos aeronave sua retaguarda, 1500 pés também, mais veloz que a sua aeronave, o mesmo está ciente do seu tráfego. Ciente do tráfego da retaguarda da 9 Yankee Mike, vai prosseguir na torre de tarifa, 9 Yankee Mike. Ciente. Ciente da papá, agora visual com 90 e Yankee Mike. E o Quebec Serra, reposte na rotatória. O Índia Delta Papá pode voar direto na rotatória. Direto na rotatória, Índia Delta Papá. Tem uma viatura da Infraero com algumas pessoas aí à sua direita, então se por gentileza puder se afastar um pouco, taxiar curvando um pouco à esquerda para livrar o pessoal, eu agradeço. Papapá autorizado acionamento para o táxi, chame a torre 1 na noite, decimal 95, bom voo. 754 no 5, a linha decola da 10, vento 130 graus com 9 nós. Gente. Quebec Serra, chame torre 1895. Quilo Quebec Serra, ingresso na sinal 17, parte 9 de 3 milhas. No 5, decolado 240, controle 119.8, bom voo. Vai chamar o controle 119.8, grato, 545, uma boa tarde, senhor. Informe Zulu 17, cirurgia, cola pista 10, saída arbórea, após a arbórea leve, controle 119.8, transponder 5473. Autorizado 380, Brasília, Prisoluna 7, decolando 10, Arbor Elefon, 9.8, 5473, 3567. 3567, confirmando, transponder 5473, chame para o pushback assinar. 5473, chame para o pushback da 3567. Dois zero meia, pronto, cópia. Decola da pista 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 199.8, transponda 5502. Confirme, confirme, transponda, eu te vejo. 5502. Oito, cola da 10, saída Pulca, transição Aracaju. 119.8 é o controle, 5502 é o transponder para azul 4206. Correto, 4206, chamo para o pushback, senhora. Tente, 4206. Boa tarde. Táxi com 219, vitória da conquista, nível 200, prepare a arbor e agora só acende, senhor. Salvador, Via Delta Papá, próxima rotatória. Via Delta Papá, ingresso da sinal no 7, é parte da 3 milhas. Está fazendo a final 3 milhas da 7, Delta Papá. 5, agora nesse match, por gentileza. Vai, vai, vai. Chegada AMAN, texto 050, que identifique. AMAN 050, 5491. Controle, está passando mais de Alfa, 5491. Mate Ali Alfa, identifique, chegada AMAN, texto 060. Delta Papai, informa o pátio após o pouso. Pátio 5. Saída arbor, após arbor direto. Controle 9.8, transponder 5596. Chega direto para 519, chega para o pushback, senão. Salvador Azul 4206, ponte 8 para puxa acionamento. Obrigado, Tibete. Nós vamos chamar. Obrigado, puxe estacionamento 4230. Passando Bravo, pelo isque, vou através do Barbadá. Jogo Capa Vista, o 3900. 5 minutos para início do seu táxi. 3900. Índia Delta Papá, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento na 1-7, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. Abaixou e checou, Delta Papá. CD Salvador, boa tarde, o Gol 1395. Está indo a 2 milhas para o externo, na pista. Gol 1395, reporte externo. Botarei. Bravo, Kilo Whisky, frequência livre até a volta. Até a volta, meu amigo, frequência livre. Salvador, muito boa tarde. É 6146, informação óptica. Salvador, muito boa tarde, o Gol 1567. Sabe informar, por gentileza, qual seria a saída prevista para Brasília? Boa tarde, no Gol. Abora, pois abora, leva. Interceptor, informe Zulu 17, sendo aerovia. Desculpe, não copiei a saída, qual foi? Sendo aerovia, informe Zulu 17, a saída será Arbor e após Arbor eleva. Muito obrigado. Espera. Oi, 1-1-8-95, na BBA, que mais? O China é 6143, reduz 259. Tente continuar a aproximação, aguarde autorização para pouso. Sou 9BX Mike, na ponta, para visual com o campo. 9BX Mike, ingressa na cidade 1-7.